31170, observe o Airbus da companhia sendo rebocado para o portão no zero. Assim que o mesmo livrar a entrada do pátio 3, o senhor tem livre ingresso no Via Juliette, pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, até 31170. Alô, é o Bravo Whisky retornando. Bravo Whisky, já venha com a mensagem, já estou na sua escuta. Informando o término do reboque, grato, bom dia, senhor. Certo. Comandante, boa noite, boa noite, boa noite. 8-6, essa identificação desça para 2 mil pés, chegada a mar e ajuste 1-0, 1-2. Solo Salvador, bom dia, OTAN 3520. Solicito autorização de tráfego para Aracaju, na posição 3. O 3520 autorizado Aracaju, 190 direto, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, após direto, controle 119.80, aciona 5024. Autorizado 190 DCT, decola da 10, primeira esquerda, saída Puca, transição Jamo, 119.8, é o controle. 0024 transponder. 3520 chama a pushback acionamento. Chamar a push acionamento 3524. Celeste, ou Odileia? Autorizado. Autorizado. Torre 1 no 8, decimal B, correção 1895. Tá certo. Torre, boa noite no meia, boa noite. Boa noite no meia, boa noite. Altímetro 10 no 2, reporte no baixado travado. Vamos lá. Travou, vou no 8 no meio. 8 no meio, autorizado pouso, pista no zero, o vento 100 graus com 0,5 nós. Boa noite no meia, copiou a torre? Repouso, 8 no meia. Autorizado pouso, pista no zero, o vento 100 graus com 0,5 nós. Repouso, 8 no meia. Solo Salvador, é o TAN 3520, solicita para estiver estacionamento na posição 3. 03 autorizado, 3520, chama táxi. Chama o táxi 3520. 8 no meia, no solo os 29, direito ao livrar, chama o solo em 121 um, no 19. Ao livrar, chama 219, 18 no meia. Tango, bom dia. Autorizado pelo Horizonte, 100, via Golf 677. Decola da pista 17, curva direita na saída Coral. Controle em 119980, aciona 5023. Confirma o pátio para o Bel, esclasse cartão. Gente, o esclasse cartão está estacionamento de táxi com a torre, 119895. Bom dia. 1-8-6 na escuta? Azul escuta, 1-8-6. 1-8-6 via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 1-8-6. Oscar Tango, reporte quando pronto para o táxi. Salvador, Eltan 3520 com 37 a bordo, 1h55 de autonomia, alternando no Recife, pronto para o táxi. Eltan 3520, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera da 10, chama torre, 11895, altímetro 1012. Táxi Índia, ponto de espera da 10, 11895, no ponto de espera, 3520. Delta 3520, pronto, não pode esperar da 1-0. Delta 3520, autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, o vento 080 graus com 05 nós. O altímetro 0-1-2. Autorizado a alinhar e decolar, 3520. Oscar Tango, repórter no ponto, espera taxiway Papá. Decoladinho, Salvador 37, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, grato. Whisky Oscatango, pronto para ingresso? Confirme. Gente, reporte quando pronto. 190, Puka, 3520. Whisky Oscatango, táxi via pista, reporte sobre a cabeceira 17, pronto. Whisky Oscar Tango pronto. O vento 080 graus com 05 nós, autorizado decolagem pista no 7, Whisky Oscar Tango. Oscar Tango, decolado aos 42, controle 119.8, bom voo. 119.8, boa. Muito bom dia, Papa Romeu, Whisky Oscar Tango. Whisky Oscar Tango, contato radar, subnível 100, saída Coral. 100, saída Coral, Whisky Oscar Tango. Controle, Whisky Oscar Tango. Diga. Whisky Oscar Tango, solicita pro de vender, se possível. Aguarde. Sim. TAN 3520, chame Centro Recife, frequência 12685. 12685, 3520.